tempo passou pelo meu coração. Estrela do mar, solidão. Um barco sangrando no cais, a terra rodando pra trás. Me deu vontade de encontrar você. Queria gritar, mas lembrei que ali era praia de pescador. Ah, meu amor, se eu pudesse caminhar no azul. Come on.